certinhos aí. Na teoria está. Aqui lá na página para ver. Vai falando alguma coisa pro pessoal. Mas bem. Falando alguma coisa pro pessoal. É isso não. É, eu tô vendo aqui que a gente já no YouTube já tá rodando. Ah, já? Bom, ótimo. Sim, sim, já tá rodando. Nesses primeiros minutinhos a gente tá uma enrolada, né, pro pessoal chegar. Exato. Mas acho que a gente já pode se apresentar, pelo menos. Já posso iniciar aqui Pode. o Cadê? Tripcast, Deixa eu pegar minha cartola ali. Ficar cantando. Hello, my baby. Hello, my. Caramba, que tristeza. Bom, então, bem-vindos a mais um Tripcast, o último de 2019. Estamos aqui com a presença do Octopodal. Existe essa palavra? Povo-aranha. Não faço ideia. Olá, estamos aqui com a presença daquele que estava perdido no Magari Inverso, Magari. Eu estou perdida e estamos aqui também com aquele que, para gravar esses programas ao vivo, sempre está longe de casa, o Eric. É verdade, faz um tempinho que eu não consigo gravar em casa mais. E a gente está aqui em mais um programa ao vivo, então se você está assistindo isso depois, que não ao vivo, né, está assistindo isso depois, esses primeiros minutinhos vai ser aqueles que normalmente você pula, né, porque a gente fica assim, ah, vamos só esperar mais um pouquinho, mas ou então não pule, quem É sabe, né? tipo o Eric com o Howard. Então, pulem então, porque... Já que é pra pular, acho que a gente podia aproveitar e falar dos desenhos, já que ninguém assiste. Passou algum desenho esse ano? Tava. Você está compartilhando os links aí, ô Magari? Ou você quer que eu te ajude aqui? Acabei de copiar, minha internet é uma bosta. Então, como a gente disse, a gente está aguardando o pessoal entrar porque a gente ainda nem avisou a eles que está no ar, né? E como foi o ano de vocês? Tudo bem? Tranquilo? Agora é minha vez, vamos pular. É, meu ano foi como aquela música dos Trapalhões: Homem-Aranha, muito bate, nunca bate, só apanha. Ah, bom. Eu ia falar, ó, se muito bate, então tá bom. Esse ano até que para mim foi mais tranquilo. Teve uns anos aí que foi complicado. Esse ano, vamos dizer assim, começou a melhorar algumas áreas que estavam bem complicadas na minha vida. Mas está tudo bem. Mas pelo menos você capturou muito Pokémon, Magari. Ah, com certeza, isso sim. Se lançassem um Pokémon Go do universo do Homem-Aranha, como que seria o jogo, hein? O que você teria que fazer? Teria Você ia que ter que ficar roubar os capturando os donos todos. vilões. Capturando os vilões? É tipo o Homem-Aranha Superior pegando a areia vital lá do Homem-Areia, essas coisas assim? É, Vocês lembram disso? o ano já foi uma droga se ainda puxa o Homem-Aranha Superior. É, Ó, já por tem isso que eu gente queria. online, né? Isso porque eu queria começar falando dos desenhos, que hoje foi um. Esse ano foi um ano do desenho da Aranha Superior. Que beleza. Nem sei do que você tá falando. O Guilherme já está online aqui, já mandou um salve para a gente. Salve. Salve. Help. Salve, salve, Homem-Aranha. Não. Por falar em salve, a gente podia depois fazer um outro como salvar, né, Tripcast? Ah, bom, pensei que ia falar do Jovem Nerd lá do Manda um salve. O pessoal só ia Não. comprar o demônio. Como não salvar, é só ler a noite que Gwen Stacy morreu. Como salvar? A gente tem que esperar. Normalmente a gente lança. Repetindo. É, agora não tem edição. Não tem Se edição. Mas ferra aí. normalmente eu não faço isso. Eu faço erros piores. E normalmente, Mas. quando acontece isso, eu não corto. Eu deixo só de sacanagem. Não, mas assim, a gente fez um programa muito tempo atrás que chamava Como Salvar, que era falando histórias que normalmente a galera considera ruim e falando como que a gente poderia melhorar ela e tal. E ano passado, se eu não estou enganado, a gente fez uma segunda edição. Então eu tô naquela de vamos esperar, né, juntar mais história para uma terceira. Só que, apesar que esse ano não foram tão ruins as histórias que saíram, mas assim, tá acumulando muito rápido, né, a história para ser salva nos últimos anos. Pior que tá acumulando rápido até nos clássicos também. É um negócio que eu já cansei de falar, né? Normalmente as histórias ruins antigas a gente ignora e as novas a gente reclama. Abril era Quanto uma tempo? mãe. Então, a gente espera mais alguma coisa ou a gente já vai começando aqui? Começando já. Podemos começar. E qual categoria aqui que a gente pode... Ah, antes da gente ir seguindo, nós estamos vendo os comentários que o pessoal faz pelo YouTube, né? Então, se você tiver alguma observação, alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que a gente esqueceu de falar, alguma coisa que vocês querem que a gente fale que rolou esse ano, comente que de tempos em tempos a gente vai parando e lendo aqui, beleza? Apesar que eu imagino que, eu não sei se vai ter tanta gente no 29 de dezembro acompanhando online, né? Eu acho que a maioria vai ver depois. Mas comente depois também que a gente responde, né? A gente responde nos próprios comentários aí do vídeo do YouTube. Exatamente. Beleza? Bom, e que categoria que a gente pode começar aí? Eu acho que a primeira grande coisa que teve no ano foi o filme Aranha Verso, então a gente pode começar já direto em cinema e TV? Ou de não? De novo? Ah. Nunca é demais falar de Aranha Verso. Assim, o filme originalmente nos Estados Unidos, ele saiu em 2018, dezembro. Né? É. Em dezembro. E no mais Brasil ou menos nessa época. Não, foi dia 18, mais ou menos. Por aí. E no Brasil ele saiu em janeiro, né? Então, opa, a câmera terremoto aqui. Então acho que a gente pode começar por aí, né? Falando sobre as produções, tanto em cinema quanto em TV aí do Homem-Aranha. Só informando, ele saiu dia 10 de janeiro, na segunda semana do ano já. 10 de janeiro, exato. E eu, teve alguém que não gostou de Aranha-Verso? Eu acho que eu não vi ninguém na internet comentando, quer dizer, sempre tem, né? Mas eu acho que eu não vi ninguém na internet comentando que não gostou. Não, eu não me misturo com essa gentalha. O grupo do Facebook tá bem filtrado, eu não vi ninguém que não gostasse. Pois é, a maioria gostou aí do filme. Continuação, eles anunciaram para 2020. O mais negativo que eu vi foi na época, quando postava coisa na página, negócio. Alguém falava, não achou tudo isso, não sei o que, mas ela não gostei, achei uma droga. Parecia até feito pelo MCU, eu não achei nenhum. A continuação foi anunciada esse ano para 2022, abril de 2022. Saiu então... até um teaserzinho, parece que o Aranha Tokusatsu, o Spider-Man, já tá confirmado. O mito, a lenda. Inclusive, normalmente a gente faz esses programas de retrospectiva em dezembro, porque normalmente é a época que tem mais gente viajando e tal, e é legal também a gente relembrar aí o que rolou no ano e tal, né? Mas uma das poucas vezes que a gente não fez retrospectiva foi justamente sobre a série do Spider-Man. Olha aí. Destino. Tá no ano? Em algum ano que a gente não fez retrospectiva, foi... Ah, tá. Foi essa. Qual mais lá? Eu lembro que saiu e o pessoal tava tentando adivinhar, né? Tinha um Aranha Fantasma. Acho que tinha Mulher Aranha também, eles Mulher adivinharam. Aranha. Sim, eles lançaram vários logos, tipo uns teaserzinhos, né? Ah, do 2? Ah, tá, sim. Sim, é o Marcos Paulo que tá comentando aqui, o Gilson também tá online, o Marcos tá aqui feliz que vai ter o Leopardon no cinema, espero que sim, né? Mas talvez não, porque resolve muito rápido a parada, sabe, então vai ser só um cameo assim do Spider-Man, senão acaba o filme em 5 minutos. Ou ele é destruído igual histórias meia boca por aí. Não, mas depois ele voltou. O Guilherme não tá querendo que tenha o do Mangaverso. Qual o do Mangaverso? Tem dois. Deve ser da Marvel Mangaverso. Inclusive mesmo? O Mangaverso, eu até separei pra postar na página e esqueci. O pessoal fala que o primeiro Aranhaverso foi o da série animada lá. Só que naquela história lá do Sérgio Aragonés destrói tudo lá, a Marvel, tem um quadrinho lá que é o Spider-Verse. O Dr. Octopus até fala... Tem tanto de vocês que eu tô até colecionando aí. Eu sou o Homem-Aranha do mangá, eu sou o da série de TV. Então, aí na hora que a gente começou aqui falando como seria um jogo de Pokémon GO no universo do Homem-Aranha, poderia ser isso. Nós seríamos o Octopus colecionando aranhas. Nossa. O Octopus trocando de mente com os aranhas. Não, vamos... Isso escalou rápido demais. Vamos manter o nível, por favor. Então, outro filme aí com o Homem-Aranha, né, que a gente teve nesse ano aqui, não sei se vocês ouviram falar, né, foi o Vingadores Ultimato. Foi o Ultimato? Cara, se, eu, Se eu disser pra vocês que até hoje eu não assisti esse filme. Que isso, cara. É, Ultimato. Viu? Ah, não. É Ultimato. Até hoje você não viu? Algum motivo específico? Não? Sei lá, eu perdi. Eu meio que perdi a vontade de ver filme da Marvel. Ah, vai que ele é cego. Não sei. Não conheço. Aí não viu. Assisti de olhos fechados. Ah, bom. Assim. É tipo ouvir Tweep View comentado de filme, porque só fica o áudio de fundo. Exato. Então, não tem muito o que falar de Ultimato, que foi um sucesso estrondoso aí, né? Sim. Foi o final da saga do universo Marvel, basicamente. Exato. Tipo, final de série. Final antes de começar a nova fase. E também tivemos o filme do Homem-Aranha em si, né? Se o universo Marvel fosse um anime, esse filme do Homem-Aranha seria um daqueles ovos que vai direto pra DVD. Mas o filme foi legal, pelo menos em comparação com o primeiro, foi bem melhor. Meu problema com o filme é que o Homem-Aranha tá muito mais irresponsável nesse filme do que no anterior, chega a ser assustador. Ah, coitado, o garoto tá em evolução ainda. Não dá pra exigir muito dele. Daqui 20 filmes, ele ainda tá em evolução. A gente não vai falar, não sei se a gente vai seguir uma ordem ou a gente vai fazer no estilo Tripcast normal. Mas saiu a notícia hoje que. Aquele negócio de rumores, né? Falam que o Holland pode aparecer no filme do Venom 2, só que não como Homem-Aranha do MCU, como tipo outro Homem-Aranha alternativo. Aí quem sabe vai ser bom. Ele é um bom ator. O problema é o personagem bosta que deram pra ele interpretar. Ah, não, é. Como ator, o cara é bom mesmo. Assim. Complementando o que eu falei aqui, ó, o Gerd comentou aqui, ó, se o MCU fosse anime, o filme do Aranha seria filler. Mas esse foi melhor. Não tô falando que melhor no sentido que o povo fala, que assim, não, vai melhorando. Não, eu achei melhor em relação ao anterior. Não significa que o próximo também vai ser, né? Mas... Eu achei o vilão melhor que o anterior, que eu já tinha gostado, mas todo o resto... Sim. É tipo a série do. Essa série do Star Wars que tem agora. Eu só vi hoje o filme, todas as cenas do Baby Yoda e estou feliz agora. A gente tá comentando aqui meio por alto, né, do que rolou, mas a gente fez Tweepcast de Homem-Aranha no Aranha-Verso. Teve cast também do filme do Homem-Aranha. Teve programa ao vivo no YouTube, eu acho, comentando Vingadores Ultimato, então falou bastante, né, disso aí. De Aranha Verso, teve agora em dezembro o filme comentado no Tweep View especial, né? Foi agora, semana passada. Sim. A gente tá gravando isso aqui. Exato, então teve o filme inteiro e a gente batendo papo enquanto assiste o filme, vocês podem rever o filme com os nossos comentários atrapalhando, ou ajudando aí a compreender melhor a obra, né? O povo, você tinha comentado mais cedo aí de desenho animado do Homem-Aranha. Ainda tá saindo o desenho? Eu nem sei como que tá. Esse ano, não sei se saiu aqui no Brasil, mas acho que deve ter saído sim. Saiu a segunda metade da segunda temporada lá do Marvel's Spider-Man, que é basicamente uma adaptação do Homem-Aranha Superior. Isso sim. No Brasil que você fala? Saiu lá nos Estados Unidos e acho que saiu já, também aqui já no Brasil. Os novos episódios, já tem um tempo. Entendi. Eu tô um pouco por fora dos desenhos animados aí. Eu sei que não teve nenhum novo, né, esse ano. Uhum. E também... Esse é novo, né? É. Ainda é a série que tá lançando. Não, novo que eu falo, não teve nada que estreou esse ano, né? Ah, não. Não. Só se for um daqueles filminhos lá do Marvel Rising que tem lá a Gwen-Aranha. É verdade. Teve um especial do Lego, um curta do Lego do Homem-Aranha. Ah, é? Homem-Aranha Vexon, Venom Vexo. Mas foi só isso. Cara, esse eu tive a cara de pau de assistir. Eu gostei um pouquinho até. É legal, os filmes do Lego são legais. Exato. Filmes do Lego são legais, dessa vez não foi proposital. Essa Marvel Rising que você comentou, tem quadrinhos dela também. Acho que vai. Eles lançam algumas coisas animadas e tem alguns Vocês têm que entender que os quadrinhos agora são apenas complemento dos filmes. É verdade. O, O Jed aqui, ele lembrou aqui, ó. Acho que teve uma animação do Funko relacionada ao Aranha. É, também. É, a Funko lançou alguns. Não sei se teve. Até o Aranha. Não, mas foi ano passado. Teve um do Venom com Deadpool. Teve o do Aranha, obviamente, com o tio querido dele. Aqui, o Gilson comentou, né, que já teve série do Demolidor, Justiceiro, Defensores. Será que um dia vai ter do Homem-Aranha? É, eu não vou falar que não vai ter, até porque eu não mando nada para falar que tem ou que não tem. Mas eu acho mais difícil também, porque é uma produção muito mais cara, né, para você fazer o cara se balançando pelos prédios e tal. Eu acho que. Com o orçamento milionário do filme, já sai essa droga que sai. O cara parece videogame. Imagine isso, seriado. Eu acho que talvez uma coisa que poderia sair do Homem-Aranha seria, por exemplo, uma série do Homem-Aranha Noir, por exemplo. Sabe? Porque assim, é um estilo diferente, né? Mas enfim, nada é impossível, né? A gente tá vendo aí The Mandalorian do universo Star Wars que a qualidade é a qualidade de filme, né? Pelo menos eu considerei que a qualidade gráfica, assim, e produção, tanto de roteiro quanto gráfica, é. Sei lá, mas falaram. Eu tava vendo hoje. Sim, sobre o Baby Yoda. Eu vou falar dele um monte de vezes. Aí tá falando que nessa série aí teve. No último episódio apareceu um monte de Stormtroopers. Eles não tinham dinheiro pra comprar as armaduras. Eles chamaram os fãs lá dos Estados Unidos pra fazer Ah. figuração. É, mas ficou bem feito. É isso que eu tô. Meu ponto é que ficou bem feito. Ah, sim. Uma boa forma de economizar dinheiro e agradar os fãs. Exato. É. Tá, então saindo um pouquinho de cinema e TV, quem estiver assistindo, se quiser comentar alguma coisa que seja de cinema e TV que a gente já falou, Na pode TV, comentar que a gente volta. vale citar que, de uma forma totalmente aleatória e sem aviso, Ah. foi essa semana ou duas, foi há 2 semanas, foi porque já era o segundo episódio, aquele desenho do Homem-Aranha de 80, não o de Seus Incríveis Amigos, o outro, 81 na verdade, o 81. desenho solo tá passando na Rede Brasil, eu acho que todo sábado, que eu vi ontem sábado, É, sábado às 9 horas. Hoje eu vi o do Capitão América. Tava olhando. Tava passando agora há pouco o desenho desanimado. Capitão América. É, E a gente tá esse falando de de. série do Homem-Aranha? Ela passa a Mulher Maravilha, passa o Batman, passa o Incrível Hulk. Quem sabe ela não passa do Aranha também. Do Nicholas Hammond lá, né? É É. verdade, inclusive já teve uma série do Homem-Aranha. Sim. Era aquilo lá. Oh, meu Deus, o carro vai me pegar! E o carro a 5 km por hora, assim. É, era nela, né? Que vou escalar o prédio! Aí eu acordo, puxava ele e ele ficava assim. Só pulando, se debatendo. Socorro! Mas sobre esse desenho que vocês comentaram, a gente já fez tweetcast disso também, né? Mas o desenho lá de 81, quase ninguém conhece, porque a maioria já conhece a segunda temporada que foi reformulada e virou Homem-Aranha e seus Incríveis Amigos, né? Sim. Mas ele é bom, cara. Desenho é legal. A gente fez Assim, um tweetcast anos sobre ela. 80. Ah, então. A Sim, gente fez então. um tweetcast. Ele é estilo anos 80, claro, né, de desenho. Sim. Mas, então, ele é Os bom. padrões é bom. Eu Diferente vi. desse dos desanimados que é Sim. qualquer coisa. O É, pessoal gosta para nostalgia, mas. e eu vi esse do Homem-Aranha que eu tô comentando, não foi na época nem nada, eu vi ano passado, eu achei legal, bem feito. Sim. Muito Tem até a bem. participação do Dante lá. Então, falando de quadrinhos, a gente tem Tchau. duas vertentes aqui. A gente tem a vertente de quadrinhos nacionais, né, lançados pela Panini, etc., e os quadrinhos americanos, né? Os quadrinhos americanos a gente tem que falar meio por alto, porque alguns ainda não saíram no Brasil e tal. Então, assim, só citar mais ou menos alguns, talvez já dá aí uma mensagem para quem está assistindo de, quando sair no Brasil é bom comprar, ou então é bom passar longe e tal. Nesse caso, os americanos, quem manja mais aqui é o povo, né? Que é ele que acompanha aí. Vocês veem lá no grupo ele comentando e tal. Mas. Você destaca alguma coisa, o povo, para esse ano? Eu tô com uma lista aqui também, mas. A Panini já até anunciou que vai chegar aqui. Eu sugiro que comprem aquele Carnificina Absoluta lá, que é meio que um crossover do Homem-Aranha com Venom. Cara, quando anunciaram isso, eu pensei assim, meu Deus, vai ser uma porcaria. E depois eu não vi ninguém reclamando, só elogiando. É isso mesmo? Minha vez é quando lançar que eu tenho que, toda vez que eu ver uma banca de jornal, atravessar pro outro lado. Pois é, o Tony Gates fez milagre, ele transformou o Carnificina num vilão interessante. Mas é, eu vi o pessoal realmente elogiando isso aí. Eu fiquei curioso. Foi uma mega saga aí que teve um monte de revista, né, que saiu esse ano. Uhum. Ela se espalhou aí por vários serviços secundários. Então, teve, vou falar então de uma que o Magari provavelmente vai gostar mais, teve Life Story também, né? Foi esse ano? Foi. É, foi esse ano. Nossa, puta história. Quando chegar, eu espero que seja encadernado pra poder comprar. É, Life Story é aquela que eles contam a vida do Homem-Aranha como se ele estivesse envelhecendo em tempo real. E aí cada edição é uma década, né? Uma da década, sim, de 60, outra de 70, 80, até 2090. E cada edição é meio que homenageando alguma das principais histórias do Homem-Aranha em cada uma dessas décadas. Eu cheguei a ver eu acho que eu cheguei a ler a primeira só, eu tenho que pegar pra ler o restante. Mas é, eu vi que eles adaptam, igual você falou, que eles homenageiam, né? E aí eles linkam várias histórias antigas também. Assim, se você pegar a história antiga e ela, você vê claramente as homenagens que eles estão fazendo, as referências, ah, tá? É bem legal. Eu li as duas primeiras e deixei terminar pra ler e acabei não lendo. Mas é legalzinho. Terminou e você deixa pra terminar pra ler, terminou, você vai ler. Pois é. Eu não falei que ia ler assim que terminar, falei. Exato, exato. O que mais que a gente teve? A gente teve a minissérie, eu não sei se ela começou em 2019, mas pelo menos terminou em 2019, que foi a baseada no jogo do Play 4, né, o Civil War. Ah, sim. É. E o início da segunda, né, a Velocity. É, lá nos Estados Unidos essa também já acabou. Acabou? Acabou esse mês? Foi por agora, não foi? Acabou esse mês. Aí. Então são histórias que se passam no mesmo universo lá do jogo de Play 4, que finalmente eu tô conseguindo jogar agora, porque só agora que eu tenho o Play 4. E ela é tipo, as histórias são tipo continuação da história do jogo, é isso, né? É, sim. A primeira minissérie é um resumo da história do jogo, a segunda é uma história original que se passa naquele universo. Ah, sim, sim. Legal. É, a gente está comentando aqui, se vocês quiserem citar alguma, quem estiver assistindo, quiser citar alguma revista aí, não só americana, mas também nacional, que saiu esse ano, que quer que a gente comente ou relembre aqui, pode citar. E teve Simbionte Spider-Man também. Sim. Cara, essa foi uma grande surpresa para mim. Eu não esperava nada e saiu uma coisa fantástica. Você, é por isso, você sabe que... como andam os quadrinhos da Marvel, quando as coisas mais elogiadas são coisas de simbiontes. Então, isso que eu tava falando no início, que o pessoal só metia o pau e só reclamava das histórias que estavam saindo ultimamente, mas as revistas que saíram esse ano foram bem elogiadas, então me surpreendeu também. Me deu aquela gotinha de esperança, eu sei que eu não deveria ter, mas... Teve revista da Gata Negra. Tá tendo, né? Revista da Gata Negra. Tá tendo. Tá tendo a distribuidora de doce que tem aqui perto de casa. Agora você sabe que é distribuidora de doce, né? É, claro. Ah, esse ano teve... Tá saindo agora no Brasil a Homem-Aranha Superior também. Pra quem gosta. Aí, Magari. Hã? Tô catando Pokémon aqui. Aqui, não. A gente falou da Gata Negra, eu acho que ela teve uma minissérie nos anos 90, 94, sei lá, e essa agora, ela nunca teve outra revista própria. E eu tô falando isso como se fosse, tipo assim, talvez quem tá ouvindo fala, uai, mas é normal personagem secundário não ter, né? Mas não, tipo, todo personagem tem, sabe? A Gata Negra, pela popularidade dela, demorou muito pra ganhar uma segunda minissérie. É, Manta e a Daga, tá certo que eles têm revista própria, mas eles tiveram 4, 5, 6 títulos. O Morbius teve uns 3, 4 títulos. O Gatuno teve 2 ou 3 títulos. Então, a Gata Negra tá tendo só agora aí uma segunda oportunidade. Por falar em segunda oportunidade, mudando completamente de assunto, vocês viram um vídeo de uma igrejinha lá, que deram oportunidade pra uma criança ir na frente cantar uma música e ela cantou Caneta Azul? Como? Comprou o quê? Comprou, cantou aquela música do Caneta Azul, sabe? Caralho! Estamos aqui com o filho do irmão fulano de tal, não sei o quê, vai cantar uma música, e ele, caneta azul. Que beleza. Que off-topic. Isso não dá pra cortar no programa ao vivo, né? Mas é bom que o pessoal sabe como que é as gravações. O que mais que a gente teve? Tá saindo History of the Marvel Universe. Você chegou a ler isso, ô povo? Ah, sim, é. São. É um. Basicamente, é o. Dando spoiler ou não, sei lá. É basicamente o Galactus contando lá pro filho da Reed Richards a história do universo Marvel. E é isso. Contando pra quem? Pro filho do Reed Richards, lá do Senhor Fantástico. E a Tia May é a Arauta do Galactus nessa história. Era só que falta. É o que faltou mostrarem lá. Porque era mais ou menos isso, aquela Marvel Ultimate, não era? É. Ah, falando nisso, esse ano chegou a ter uma nova Marvel Team Up, só que era protagonizada pela Miss Marvel, só que a primeira história foi com a Homem-Aranha, eu achei legal. Sim, é, Marvel Team Up teve uns 3, 4 títulos também. Que mais? A gente teve o lançamento da revista da Mary Jane também esse ano. Essa eu não faço ideia de qual é a história, eu nem olhei a sinopse. Ah, essa daí pra você comentar leu? Eu teria que dar um monte de spoiler. Ah, melhor não, eu então. Li. Temos também, então. Tem alguns problemas de continuidade. Tá, pra não dar spoiler, então. Mas só fala como que é a história. É, o a história nova, é tipo um resumo da história antiga, tipo, recontando a vida. É uma história nova que, assim. Nos últimos meses o Spencer foi jogando umas pontas soltas lá no título do Homem-Aranha, que daria a entender que seria trabalhada no título do Homem-Aranha, mas não, em vez disso eles fizeram o título da Mary Jane para trabalhar isso tudo. É, lerei em algum momento. Não lerei em algum momento. E o Savage Avengers lá, Vingadores Selvagens, estreou esse ano também? É, que tem um Venom, não tem? Venom e Conan na equipe, não é isso? O simbionte aparece em algumas edições, sim. Muito bem. Aqui, ó, Magaren, pra sua alegria, não só Absolute Carnage fez muito sucesso, como quando acabou, a Scream ganhou uma minissérie. Cara, eu vou dizer que essa minissérie, a série da Scream é boa. Aí, ó, tá vendo? Tá tudo errado. Scream não é aquele filme que tem o Ghostface lá? Também. Em algum momento da Marvel, alguma coisa muito errada aconteceu e simbiontes começaram a ser sinônimo de qualidade. E relacionado ao Homem-Aranha, no dia 25 de dezembro, na última quarta-feira... Na última não, né? Na penúltima quarta-feira do ano. Não, na última. Na última quarta-feira do ano. Decida sem me avise. É porque eu fiquei na dúvida se dia 31 era terça ou quarta. Dia 25 foi a última quarta-feira do ano e, como quem está assistindo talvez saiba, quadrinhos nos Estados Unidos saem nas quartas-feiras. Sempre nas quartas-feiras. O Tupi Viewcast. Classic. Tipo isso, exato. A gente teve a primeira edição de um título que não existia desde os anos 80, que é Peter Parker, The Spectacular Spider-Ham, número 1. Essa eu tô me organizando pra fazer uma review, mas já adianto que é divertida. Tem que ser, né? A única coisa que eu espero que a história do Porco-Aranha seja é divertida. Se não conseguir isso... É escrita por aquele Zeb Wells, que chegou a escrever o HQ do Homem-Aranha por um tempo, naquela fase que tinha um monte de roteirista, uhum. E trabalhava naquela série Franco Robô. Ele escreveu naquela época... Espero que a revista do Porco-Aranha não tenha aquilo que a Netflix é mestre, encheção de linguiça. O Zeb Wells fez parte daquela época que tinha um monte de escritor do Homem-Aranha sendo testado, né? E eles selecionaram o melhor pra assumir, que era o Dan Slott, né? Beleza. O Guilherme perguntou se os encadernados do Aranha Escarlate saíram esse ano. Eu sei que eles terminaram esse ano, mas eu acho que eles começaram ano passado, não foi? Começou ano passado, mas saiu uns esse ano. Os últimos foram esse ano. Já que ele citou isso aí, deixa eu ver aqui o que a gente teve no Brasil em 2019. Que a gente estava falando focado nas americanas, né? Muita briga, muita briga. Começou a sair esse ano a fase do Nick Spencer no Homem-Aranha. Exato. E do Donny Cates no Venom, que são duas fases elogiadas também. Sim. Inclusive, aqui no Brasil já tá saindo a saga lá Caçados, que eu acho muito boa. Que é o Homem-Aranha enfrentando novamente o Kraven, o caçador. Oh, meu Deus, ele voltou de novo? A gente teve também publicação da Panini dos meio ônibus, né? Das edições definitivas lá do Homem-Aranha. Das vans. É van ou micro-ônibus? A É, gente tem que micro-ônibus, firmar aí. van. É, van é popularmente conhecido, mas é micro-ônibus. Oficialmente é micro-ônibus. E a primeira edição deu muito o que falar aí, porque tava com um pouquinho de defeito, né? Não sei, não deu muito o que falar, não. Que... Tanto que tinha balão que nem tinha nada falando. Cara, eu sei que isso tem erro que é de revisão, tem erro que é de gráfica, eles já explicaram, tá? Não vou entrar nesses detalhes, mas tinha página trocada, né? Então é Ah, sim. complicado. Aí é de montagem mesmo. Aí quando saiu a Sandman, né? Que também Ah, tava sim. com uns erros, e chegou pro Neil Gaiman lá falando que alguém postou na internet, né? Olha só como o seu trabalho está sendo tratado aqui no Brasil. Aí ele falou lá, tipo, ah, lamentável. Aí eles acordaram e corrigiram o problema, então contrataram o revisor, né? É aquela imagem do poderoso chefão, What they did with my son? É tipo isso, é. E aí já lançaram o quê? A primeira, a segunda, a terceira eles anunciaram, mas já saiu? Acho que não, né? E Acho qual? que não. A terceira edição A desse terceira edição ainda não. micro-ônibus aí, eu acho que Ah, não micro-ônibus? lançaram. Não, não, só lançar. Acho que só falaram a edição. Tava olhando aqui pra ver. O negócio de sem balão, teve uma revista da Disney da Culturama também que veio sem balão. Tava procurando aqui, mas é Era impossível achar alguma brinde? coisa naquela bagunça. O balão era brinde? Era. Ah. Era especial do filme It. Entendi. E se eu não estou enganado, a edição definitiva 1 e 2, as duas somadas, equivalem à biblioteca histórica 1 a 4, né? Ah, sim. Então, a partir da edição 3, quem tem as bibliotecas históricas e falou assim: ah, não vou comprar porque eu já tenho, a partir da 3 você não tem em biblioteca histórica. Fica aí o recado. Não sei Mas de nada. espero um pouquinho para ver se vai Ah, ter erro. sim. Espera o recal, Espero o comprar um recall, pouco. espero o New Game. O Roberto Guedes, né, que já editou algumas revistas da Marvel, já escreveu livro, o cara é famoso pela internet afora, e tem o Guedes Manifesto, né, um site conhecido também e tal. Ele voltou a lançar alguns daqueles. Nos anos 90 era muito comum ter aqueles fanzines, né? Que Ah, sim. era. Seja de quadrinhos mesmo, que a pessoa juntava um monte de quadrinho. Se fosse quadrinho que não era dela, ela xerocava e grampeava e fazia uma revista própria, tipo um mix. Ou então ela juntava revista de várias histórias de vários artistas nacionais e montava um quadrinho também e tal. E distribuía em fã-clube e tal. Sim. Ele ressuscitou, e também tinha uns que eram de matérias mesmo escritas, né? E eu ia falar que ele ressuscitou alguns, né? Que ele tinha no, nos anos 90. E um deles, que é o Gibilândia, que inclusive é um grupo, né, de colecionadores que tem aí e tal, em um deles, que é o Gibilândia 5, que saiu esse ano, ele colocou algumas histórias lá americanas, e todas que ele colocou eram histórias que nunca tinham sido publicadas no Brasil. Ele colocou uma nota, né, de licença jornalística lá para publicar, eu não entendo disso tal, e não quis entrar muito em detalhe também. Mas eu só queria dizer que no Gibilândia 5, que ele lançou, a segunda história da Spectacular Spider-Man Magazine 1. Lá de 68, é uma revista que a gente já fez Tweep View Classic dela há muito tempo atrás, que nunca tinha saído no Brasil, finalmente foi publicada nesse Gibilândia 5 dele, né? Então é só uma curiosidade que eu queria deixar aí, que é legal. Sigam ele aí no Facebook, se vocês quiserem saber mais. Sempre que tem uma edição nova, ele publica lá e vocês podem pegar diretamente com ele e tal. Enfim, achei que valia a menção aí. Vale, você citou até a caneta azul, porque não ia. Homem-Aranha Azul, né? Capitão América Branco, isso. Cinza. Hulk cinza, Demolidor amarelo. O Demolidor Amarelo, não sei se vocês anunciaram, mas o resto, Ah. tudo. Foi tudo esse ano? Tudo esse Foi. ano em capa dura. Foi. Né? Então, Panini lançou muita coisa aí. Coleção definitiva do Homem-Aranha foi cancelada esse ano. Definitivamente cancelado. Até agora. Exato, exato. Aí, chegamos em um ponto aí que eu estava esquecendo. Ah, foi cancelado também? Cara, eu realmente queria que eles tivessem chegado até o final dessa coleção. Ah, o Jetson aqui, ele comentou que Demolidor Amarelo foi anunciado ontem. Sério? Rapaz. Ah, então, Demolidor Amarelo. Ah. Não, não, não adianta, cara, que não dá pra editar. Olha ele. Olha ele mutando pra tossir. Eu Aqui mutei tem para mais, tá? tossir, aí eu fui falar e tava no mudo, foi uma confusão aqui. E Capitão América Branco, eu acho que nunca tinha saído no Brasil. Não, ainda não. Saiu Todas agora. as outras três já tinham saído, Demolidor Sim. Amarelo, Hulk Cinza e Homem-Aranha Azul. Mas, enfim. Esse ano também saiu aqui o Aranhaverso e vários títulos de Aranhaverso. O Miles Morales, a Gwen-Aranha ganharam novos títulos aqui já no Brasil. Sim, esse ano eu acho que foi o ano que a Panini firmou que Homem-Aranha e Venom vai ter mensal e o resto é encadernado, né? Porque Ben Reilly terminou encadernado, o Homem-Aranha saiu encadernado igual você falou, a Gwen saiu igual você falou também. Quem mais? Teve mais revista também que teve esse ano. Teve o Gilson tinha comentado do Renove Seus Votos também. Exato, ele tinha comentado aqui, eu deixei passar aqui. Realmente, tal. Então eles estão focando aí que é um formato legal. É, a Carol, na época que ela era editora, ela já tinha falado em um dos podcasts que ela participou que Panini ia apostar muito em encadernados. É o que ela tá Sim. fazendo, pelo jeito. A parte mais complicada é que acaba que às vezes coincide um mês com as duas mensais que o pessoal já compra e tem um, dois encadernados, então fica muito caro, né? Mas colecionar quadrinho nunca foi uma coisa muito barata, né? Infelizmente. O ideal seria fazer igual no Japão, que as mensais lá é semanal no caso, mas as mensais seria papel de, quer dizer, já são papel de jornal e a cada 3 meses eles colocam as histórias em um, aí sim para encadernado para colecionar Sim. papel. As coleções de Jump, aquelas coletâneas lá são tipo papel reciclado, vale, sei lá, um, no caso, R$ 1, R$ 2, baratinho, para ler e joga fora mesmo. Não, e o próprio Estados Unidos também, ele lança mensal, mas é garantido que aquilo vai ser encadernado depois. Sim. Então, lá o colecionador ele pode escolher entre pegar as mensais. Ou esperar e pegar só encadernado, ou então pegar as mensais para Helena e já ir vendendo elas, ou não sei lá como é que funciona lá, né? Talvez levando para uma comic shop como revista usada e tal. Então lá é garantido que vai sair encadernado, né? Ou usando outros métodos escusos para ler e depois comprar só o encadernado. Também, pode ser, né? Mas teve também encadernado de Homem-Aranha e Deadpool, de Corporação Venom. De Peçonha X, eu acho, foi esse ano, não lembro. Mas teve bastante encadernado. Foi esse ano. Teve bastante encadernado aí. Venomizados também. Uma garota suspira. Mas, infelizmente, a gente não tem essa garantia que vai sair encadernado, mas é o que tá acontecendo, né? Então, é legal. O Guilherme deu a sugestão de voltar formatinho de 100 páginas a R$ 5 e depois eles fazem encadernado em formato americano. É uma opção. Opção. Ou então eles lançam edição online. Não, não dá certo. O que você falou? Eu só queria comentar que o bom desses encadernados é que, já que a Marvel normalmente cancela os títulos deles lá na entre a sexta edição ou a 12ª edição, já é bom assim, porque pelo menos não vai virar um título muito longo aqui. Sim, é. Lá eles estão fazendo isso. É, o Justo perguntou o que a gente tá achando de Aranha e Deadpool. Então, eu meio que não li, né? Só li uma edição ou outra. Eu li uma edição ou outra e pareceu um pouco mais maluco do que quando eu li a Deadpool, sabe? Eu achei um pouco mais exagerado, mas não sei. Foi uma edição ou outra só. Saiu um trip view recente do último encadernado dessa fase atual. Acho que ele resume bem a opinião do pessoal sobre Homem-Aranha e Deadpool. Que eles não gostam, na sua maioria, né? É. Basicamente. Eles não gostam, nota 7, 8. É. Pior que é tipo isso mesmo. Se mas... achasse mais ou menos, seria um 9, 10. Eu não consigo. Eu não posso falar muito sobre a minha ideia. Tipo, eu achava legal as revistas do Deadpool quando eu pegava pra ler. Mesmo as... Ah, no começo era legal. Mas é Marvel, é assim... né? Sempre começa bom. É tipo essa Renova Seus Votos que o Gilson citou. No começo era legal, foi legal, aí ficou ruim, depois tava ruim, depois piorou, depois parece que ficou melhor, ficou pior. Igual é aquele tipo cara do meme que fala. Aquele meme cara que fala, tava ruim, aí ficou pior, mas depois parece que ficou ruim. Agora parece que tá pior ainda. É tipo o Homem-Aranha 2099 dos anos 90, né? Ele vai piorando, piorando, piorando, e depois, tipo assim, cara, só termina, porque... Só dá o de misericórdia. Vem cá, corta aqui, vai. Eles tentaram terminar de um jeito, vai, joga é tipo, água aí, termina. Foi tipo eu assistindo as cenas da escola do novo filme lá do sobrinho do Stark lá. Sempre que começava da escola, eu falei, não, vai, corta meus pulsos, vai, por favor. Que isso, cara, é legal. É pro adolescente. Joga o homem hídrico lá. É, exato, mas eu não sou adolescente faz tempo, logo. Aqui, mas o eu ia falar. Eu era adolescente, nem existia adolescência. Cara, eu lembrei do comentário que fizeram do Choque de Cultura sobre esse filme. O filme é um Eurotrip onde o Homem-Aranha destrói a Europa. Eu acho que é o melhor resumo desse filme. O que eu falei que eu li Deadpool e gostei e tal, não é nem tão antigo. Aquelas revistas da Nova Marvel, eu acho, do Deadpool, sei lá, 2014, sim, 2015, por ali. Eu tenho uns encadernados ainda com a própria. Sim, eu lembro que eu li elas e eu lembro que eu gostava. Assim, era uma história daquela de passar o tempo. Ah, parecia sim. Que eu tava lendo meio que Turma da Mônica, sabe? Mas Deadpool não... sempre foi assim. Sim, sim. Mas quando eu peguei essas do Homem-Aranha atual pra ler, me deu a sensação, igual eu falei, eu só li uma ou duas, mas que estava muito mais viajado do que realmente era, sabe? Eu acho que é porque o Homem-Aranha ficava meio que em segundo plano e não combinava muito com as histórias, sabe? Mas não sei, eu tenho que pegar... Tem uma história, eu não li, mas o cara que edita o Stripcast me contou, coitado, o Stripview, me contou que tem uma história que o Aranha quer matar não sei quem lá, e o Deadpool, que é a voz da razão, fala, não, você não vai matar porque você é o Homem-Aranha, você não mata. Deixa que eu caramba. Pois é, pegando o comentário aqui do Genust, falando que o slot perto do Joe Kelly é um gênio, essa história inclusive é do Joe Kelly. E eu achei legal o gênio aí, porque Joe Kelly é um gênio. É o gênio. Gênio. É o Mary Gênio. Tá certo. É o gênio. Só piora, né? Mas... Enfim, a gente teve o que mais de quadrinho esse ano? Eu acho que o principal é isso, né, que a gente comentou. Tem várias outras histórias aí, mas... acho que ao invés de falar dos quadrinhos em si, a gente podia comentar um pouquinho dos Twip Views e Twip Views Classic que a gente fez esse ano, porque aí a gente cita os principais, né? E acaba que nesses a gente consegue opinar melhor aí, né? Enfim. Quem ouve, pensa que ele participou. Que isso, cara. Eu não participei, verdade. Participou de dois, só. Eu participei de dois querendo voltar a participar. E participei de dois. Então vamos começar com o quê? Twip View ou Twip View Classic? Que engraçado que vocês dois são os que estão liderando a pesquisa lá do... O que você fez lá no Facebook, lá de... preferido. Isso. A você e o Mônio, né? Isso, é porque o primeiro... É a estratégia de vocês, né? É, porque como... estratégia. Como eu montei a pesquisa, o povo fica sem graça de não votar em mim. Então não conta. Ou os seus fakes todos, né? Não, mas é porque as pessoas esquecem as coisas ruins, entendeu? Ah, sei. E aí ela fica assim, não, mas era melhor, não era? Aí se a gente volta, vê que não era melhor, não. Ou será que eles estão votando no Vic? Ah, pode ser. Então, Trip View Classic, o que a gente teve de principal esse ano aí, de histórias mais marcantes? Eu fiz uma listinha aqui. Em janeiro a gente não teve Trip View, até nem lembrava disso. Foi férias do Aracnofan. É. Só não fomos pra Europa, destruir tudo por lá. Não fizeram nenhum Eurotrip. Não, só que o primeiro Trip View já foi de uma coisa clássica, que foi da Guerra dos Gangues. Ah, Trip verdade. Trip View 267. E é de Gantz, primeiro do ano, em fevereiro. Teve também aqui do Homem-Aranha versus Wolverine, que eu considero uma das melhores histórias do Homem-Aranha. É, que foi no 269, dois depois desse. Uhum. Aí no 272 teve o do Casario e o 273 só um comentário, do Craven. Só um parênteses que o Eric rápido. Participou. Tchau. Só um parênteses rápido aí. No último Trip View Classic do ano, que foi de What Ifs, um dos What Ifs foi em cima dessa Spider-Man vs Wolverine, né? Sim. Que é que nasce aquele Homem-Aranha assassino lá. Que ele bota o sino na fogueira. E... Até agora eu não entendo porque é o What If. Pra fazer um personagem que já existe. O Gilson tá falando que o Magari é casca grossa aí, ó. Vestindo justiceiro. Ah, sim. É. Falando de justiceiro e do... Nesse Trip View que o Eric citou, também tem o... O Arif do simbionte dominando o justiceiro lá. Sim, inclusive saiu recentemente. Basicamente o Venom disparando bala em todo mundo. É que saiu esse ano também uma revista que era se o justiceiro virasse o Homem-Aranha. Né? Não, se o Peter Parker virasse o justiceiro. Era isso. Uma dessas que o povo falou do Team Up também teve as What If. Teve um remake da história do Flash e Homem-Aranha também. Essa do Flash do Homem-Aranha eu achei muito boa. Não sei, eu não li. Essa que eu comentei. Não preciso falar, mas eu não li. Essa que eu comentei, ele adapta o lançador de teia. Pra além de lançar teia, ele tem tipo uns três negócios que lança bala também, atira. Assim. Bom. Eu vou ter que dar uma de Robin e perguntar: onde é que o Homem-Aranha guarda os cartuchos de bala? É no cinto. No lançador de teia. O Batman te responde. É, mas o Magari comentou aí, né? A gente teve o programa do casamento e da última caçada de Kraven. E na mesma semana do casamento teve o Trip View especial também, que foi do Parallel Lives, né? Ah, não. Foi no próprio programa. Foi no mesmo programa. Foi no mesmo. Foi o casamento, a lua de mel. O Trip View foi o What If do que aconteceria se ele não tivesse casado. Que a gente comentou pela primeira vez uma revista pirata mexicana lá. Do Peter e a Gwen se casando. A gente não, vocês. É exatamente. Caça-níquel do melhor. Se fosse hoje em dia, era clickbait nível alguns sites por aí. Esse ano também estreou de vez no Trip View Classic e o Venom, né? Aqui, vocês estão vendo minha lista? Eu tô compartilhando tela? Não, tá não. Tá na ordem aqui. Vocês estão falando. É porque eu tô com a ordem de todos os programas abertos aqui. Tá. Eu fui passando o olho e comentando, mas. Ah, no 278, desculpa, que teve o do Venol, a estreia do Venol. Aliás, no Kraven eu anotei aqui na minha lista aqui. Kraven único Homem-Aranha Superior. Próximo. O que mais que a gente teve comentado esse ano? Tudo que a gente tá falando. Isso, aqui... isso que eu tô passando agora aqui. Inferno. O Inferno teve esse ano. Ah, verdade. Teve. Foram dois ou três Trip View Classic do Inferno? O 287 e o 288. Isso. Isso aqui que a gente tá falando, é como esse vídeo vai estar no YouTube, né? Não é um programa que normalmente sai no site. E a gente tá falando de muita coisa do ano inteiro, eu não vou linkar tudo. Ah, né? Faz um post, só link com os links. Só link, só a gente link comentou, né? Mas. Tudo isso vocês conseguem achar em aracnofan.com.br, né? Lá tem um menuzinho lá, Tweep View Classic, Tweep Cache, Tweep View. Tem todos esses programas aqui. Também tem um buscador na direita, tem um buscador que você consegue selecionar o programa, selecionar o número do programa, ou quem participou, enfim, é fácil de localizar. Né? É, ou seja, só digitar Eric lá vai aparecer dois. O que mais que a gente teve? Teve... A Guerra dos Lobos, só para terminar. Ah, sim, dos Irmãos Lobos. Lobo, teve muita coisa legal esse ano, hein, 2019, nos Classic. Teve o do Carlos Eduardo e o Flávio Lobo lá. É, considerando que o pessoal tá elogiando muito as histórias atuais lá do Donny Cates e do Nick Spencer e tal, e os Classic aqui, foi um ano bom de história. Teve muita história ruim também, mas teve muita história boa. Ah, não vi, eu marquei aqui alguns, como eu não acompanho direito, não sei o que é importante de fato, mas teve o do mesmo casado, que eu já falei, que foi o que aconteceria se não tivesse casado, etc. Aí o 232 do Tweep View foi a saída do Bendis do Ultimate. Desculpa, eu dormi porque eu falei do Bendis. Aí 236 teve a saída do Scratch. E o 243 foi a estreia da nova fase aí do Chip and Dale aí, o Tico e Teco aí. Chip Zdarsk. É, Chip Chachkavsky. É, e em dezembro teve dois Guarém especiais, Verso. Né? É, teve Guarém um especial Verso. De Natal que sempre tem e o Natal. É. Muito bem. E nos Tweepcasts? Nos casts a gente teve. Esse é o 12º Tweepcast do ano, né? Então nos outros. Não me diga. Nos outros. Outros 11 Tweepcasts, eu só vou ler aqui quais foram eles. Na verdade, em março não teve, né? Em março teve algum problema que eu não lembro qual foi. Mas os Tweepcasts que a gente teve esse ano foram Homem-Aranha no Aranha Verso, que a gente já citou lá no início que teve. Começou o ano como acabou. Exato, né? As histórias definitivas do Homem-Aranha lá em fevereiro, que foi aquele que a gente gravou ao vivo. Ao vivo, né? ao vivo assim. Ao vivo, ao vivo. Todo mundo junto na mesma sala, né? Todo mundo não, só eu, você, o Mônio e o Francisco. Todo mundo que gravou estava junto. Ah, bom, se assim sim. Isso. Depois a gente teve um comentando a fase do Dan Slott, porque ele tinha saído, né? Aí a gente falou tudo lá da fase dele, exceto o que a gente já tinha falado em outros programas. Depois, em maio, a gente teve um especial sobre o uniforme negro do Homem-Aranha. Depois, em junho, para preparar para o filme, a gente teve a Ameaça de Mistério, que eu acho que é o programa que a gente... mas conseguiu falar tudo que deu de um vilão. Ah. Em julho, a gente comentou o filme, né? Homem-Aranha Longe de Casa. Depois, em agosto, a gente fez a primeira edição de algo que a gente quer que seja uma série de Tweepcasts de profissões, né? A gente fez com a Carol Pimentel e o Cassius Medawar falando sobre a profissão de editar quadrinhos, né? Do editor de quadrinhos. Então, a ideia nossa é... depois chamar alguns desenhistas e profissão desenhista de quadrinhos. Depois chamar, sei lá, colorista, profissão colorista de quadrinhos, que é uma coisa que quase ninguém acaba dando atenção direito, né? E arte muda finalista. Bastante. Arte finalista, letrista, se for o caso. Eu acho que hoje em dia nem tem muito mais, né? Que é mais digital. Mas tem, né? A pessoa faz digitalmente. Dicas, a gente pode... Tem a... Putz, eu ia falar o nome, esqueci dela. A Lilian Mitsunaga, que foi letrista da Abril por um gazilhão de anos aí. Sim, tem tradutor também, né? Tradutor. Enfim, é muita coisa que dá pra gente falar e é legal você conhecer um pouco mais de como que é essa rotina de trabalho do pessoal, né? Tal. É. A gente começou com o de editor de quadrinhos. Em setembro a gente teve o UCF 2019. Esse de 2019. Oi? Ele que devia ser sobre vilões do Homem-Aranha se enfrentando, aqueles vilões buchas, mas acabou virando do Domingo Legal versus Domingão do Faustão. foi a nossa homenagem ao... Na verdade, o Gugu ouviu aquilo e pulou do telhado. Cara, pior que foi... Esse programa realmente foi divertido. A gente colocou em votação o que vocês querem, qual a categoria de personagens, né? É só heróis, só vilões, não sei o que e tal. E o que ganhou foi vilões bucha. Então são vilões bucha se enfrentando para ver quem é o menos pior. Né? Em outubro. E esse foi até mais legal porque eu não precisei editar. É verdade, eu tive que editar ele. Em outubro, a gente teve um programa sobre as histórias de infância, né? Tava eu, o Magaren, o Everton e o Vitor Cafage comentando das nossas infâncias, o que, que a gente fazia. O Vitor falando que passava calor indo vestido de Homem-Aranha por baixo da roupa para a escola. E indo vestido de uniforme do Homem-Aranha por baixo da roupa, é isso? Quase perdeu revista, que foi mijado por outra pessoa. Enfim, é legal, cara, a história. E o último, que foi em novembro agora, foi da série animada de 94, né? A gente fez um podcast da série animada. Que a série tava fazendo aniversário de 25 anos. Sim, e coincidiu também que a gente tá tentando fazer essas séries, vamos dizer assim, de casts, né? Pelo menos um por ano. Então, por exemplo, a profissão, tenta fazer um por ano. Editoras, tenta fazer um por ano, só que esse ano não teve, né? Desenhos animados, um por ano, e coincidiu que a série de 94 caiu esse ano, que ela tá fazendo 25 anos, né? Sim. Então deu tudo certo. Coincidiu, né? Não, foi planejado desde o começo lá. Isso, foi exato, planejado aí, né? Desde que a animação foi criada. A gente fez um briefing tal, desde que a animação foi criada, é ótimo. Mas esse da editora Abril não saiu ainda, porque a gente está planejando ainda, melhor. A gente cortou de vingança. Não. E então, assim, né? Próximos tweepcasts e tal, vocês já podem esperar, com certeza, pelo menos a sequência dessas séries, né? A gente deve ter aí, finalmente, da Editora Abril, a gente deve ter de outra profissão, a gente deve ter um UCF novo, que eu não faço ideia de qual vai ser a categoria. Uma das categorias era coadjuvantes, né, do Homem-Aranha? Coadjuvante. Tinha um de namoradas. Namoradas. Teve um de roteirista e desenhista. Botar os desenhistas pra sair na porrada. E aí, então, assim... E tem outros também. A gente tem uma lista que a gente tenta seguir mais ou menos e tal, mas nem sempre a gente está comentando tudo que está lá, né? Tem várias coisas que estão lá na lista que a gente já falou no passado que a gente faria e ainda não fez. Tem algumas coisas que estão na lista que a gente já gravou, mas ainda não chegou o momento certo de publicar, né? Então, assim, temos aí algumas ideias, mas se vocês tiverem ideias de programas também, mande pra gente, né? Com certeza. O que mais? Alguém comentou mais alguma coisa? Deixa eu ver. Não. Aqui. Todo mundo tá dormindo agora. Foi só falar do Ben. Foi o golpe secreto de dormir lá do Tweepvest. Eu acho que o principal aí que rolou em 2019 foi isso, né? No Aracnofan teve algumas mudanças, assim, né? Algumas poucas mudanças, assim, mas, por exemplo, o Gustavo, né, o Polvo Aranha, e o João Pedro, que tinham participado esporadicamente, e também o Everton, né? Eu ia falar do Everton separado, mas eu já vou incluir ele aqui, que eles tinham participado esporadicamente de alguns programas e agora estão de fato participando, né, ativamente. Então o Polvo e o João Pedro entraram ativamente nos Tweep Views, né? E o Everton nos Classic. Eu falei que ia falar do Everton separado porque ele já estava participando, né, da fanpage e tal, e ele também já, ano passado, ou esse ano, não sei, ele retomou lá e tem feito um trabalho legal, né? E também, recentemente, a Carol, né, começou a contribuir com a gente um pouco no site, e ano que vem promete aí que tá mais participativa também e tal. Então, a Carol Pimentel, ex-editora do Homem-Aranha. Foi legal, ela aceitou o convite. Ela saiu da Panini para vir parar com o Nofã? Isso, a gente estava pagando melhor. Peraí, a minha chance. Vocês eram pago? O dia o Moni falou assim, não, eu não vou fazer isso pelo que eu recebo. Eu falei assim, então eu dobro o seu salário. 2x0. Mas enfim. Então tá legal aí, tá com umas perspectivas boas aí pro próximo ano, né, de continuar crescendo e tal. E, enfim, A gente tem que ver também o que que o pessoal quer, né, que a gente faça e tal, que o YouTube tá um pouco parado. Eu postei alguns vídeos recentemente aí também da coleção, com o celular na mão mesmo, né, mas ver se a gente faz mais alguns trabalhos aí e tal. Enfim, as possibilidades são grandes. O Gilson tá perguntando aqui, depois do Aranha, qual o personagem que a gente mais lê? Hoje não é nem depois do Aranha. Se for falar o Aranha tá lá em, sei lá, não sei nem se entra no top 10. Ultimamente eu tô lendo pouca revista, na verdade. Olha lá, o Magaren colocou Disney na frente, aí já vem primeiro o Mickey, depois o Donald. Né, Magaren? Porra, com certeza. Ó, Mickey. Fora desse Aranhaverso, eu não tô lendo nada de revistinha mesmo. Mas fora do Aranha, E qual que seria o seu revistona? segundo? Seria o Venom mesmo? Seria o Venom mesmo. Meu Deus. É o cara que tá tendo mensal agora. Mas eu acho que tradicionalmente, né? Como eu não tô lendo muito agora, não tem como eu falar de agora. Não, agora você Mas tá gravando aqui. A não você ser não que você. sabe. Então, a não ser que você esteja igual eu aqui, tipo. Mas tradicionalmente eu lia muito Wolverine também. Acho que Wolverine. Mas Ah, se mesmo for assim eu falar não na li minha tanto, época. eu não li tanto Ah, se também. for falar na minha época da Marvel, eu lia mais Homem-Aranha, depois Vingadores. Li bastante Quarteto Fantástico, até porque o Quarteto era inquilino nas revistas do Aranha. Tinha que ler. Cara, eu já li muito Vingadores e Capitão América. Ah, Capitão América também. Hulk, eu lia bastante. Eu acho que se for pegar o que eu mais li, depois do Aranha, o personagem que eu mais li se chama Goku. Ah, sim. Igual eu falei do Donald. Dragon Ball. Falei do Donald demais. Tô tentando me focar na Marvel. Sim. Mas É tem como eu falei, muita. hoje em dia, acho que. Essa revista nova do Aranha. Esse ano eu acho que eu não li nenhuma. Só Renova seus votos só. a Life Story que você falou. Não, eu li duas edições, não terminei, então não li a história completa. Renova seus votos foi para gravar, senão eu tinha abandonado a. Também lá no começo. Eu tô tentando me organizar para reler. Eu tô tentando também me organizar para reler Star Wars, que eu tenho muita revista que eu não li e tal. Então assim, E agora tá saindo um monte de coisa, né? Tava vendo as. e assim, depois que a Disney Se sair comprou, uma revista do Baby Yoda, eu leio. depois que a Disney comprou a série, ela falou que seria um produto transmídia, né? Então, por exemplo, eu não vou dar spoiler do último Lacradores! filme. Eu não vou dar spoiler do último filme, mas assim, minha interpretação, ele forneceu o básico que precisava para você entender o filme. E beleza, tá lá. Só que tem alguns detalhes, tipo assim, tá, mas fulano falou que conseguiu fazer tal coisa. O chat do Facebook, do YouTube sumiu aqui, a transmissão do YouTube acabou, o pessoal Não, ainda tá lá. ainda tá. Eu ainda tô vendo aqui o chat. Ah. Ah, não, voltou, voltou. Mas o que eu ia falar é que, assim, por exemplo, a pessoa lá no filme vira e fala assim: ah, eu consegui fazer isso porque eu tenho conhecimentos nessa área, e ponto, por exemplo. Ok, dá para entender e ok. Aí, normalmente, os quadrinhos de Star Wars entram nesse momento, né? Eles mostram como que o cara fez aquilo. Então, assim, é meio que um complemento. Então, é legal, para quem gosta, é legal que. Explica um monte de detalhezinhos, sabe? Sei lá, quem viu esses filmes novos, viu lá que tem os Cavaleiros de Ren, que são os caras que aparecem pouquinho e só em flashback, não sei o que e tal. Aí parece que em quadrinho tá saindo, no dicionário visual fala de um por um e fala qual que é a habilidade de cada um. Eu acho legal essas coisas. Então eu tô Eric, tentando ler Star Wars. você está Oi. dizendo que essas HQs são tipo um universo expandido? É tipo um universo expandido, só que válido. Só que válido na cronologia. E o Gilson falou aqui que vem história nova com uniforme novo da Jéssica. Se o Gustavo sabe de mais novidade. Vai. Isso é coisa já de 2020, é que a Mulher-Aranha vai ganhar um novo título que ela vai usar um novo uniforme, mais parecido com o do Homem-Aranha mesmo. Por que não, né? Já tem. Por que não? É interessante que você falou da notícia, porque, ao contrário dos outros anos, a gente quase não tem muita... Quase não tem notícia para comentar, né? Porque elas eram focadas mais no filme do Homem-Aranha, no filme Ultimato e tal. E agora o que a gente tem é uma coisa ou outra do filme do Morbius. A gente tem confirmação da continuação do Venom e tal, mas não tem tanta notícia, né? Antigamente era bem mais. Mas enfim. Bom, eu acho que a gente fez uma retrospectiva de tudo aí, né? Do principal que rolou esse ano. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Acho que não sobrou nada. Acho que não sobrou nada mesmo. Te disse no início? É, como a gente falou no início do programa, eu vou repetir agora no final, muita gente assiste depois, né? Não assiste ao vivo. E às vezes ouve também como podcast, né? Até porque originalmente isso é um podcast. Então, assim, se vocês tiverem mais comentários... Entra aí no YouTube, ou então na própria fanpage, ou no grupo e tal, e fale alguma coisa aqui que a gente, sobre alguma coisa que a gente falou, ou então relembre alguma coisa que a gente não citou e tal, que a gente responde lá também, né? A gente fala. Não é podcaster milionário por aí, então a gente vê os comentários todos. Vocês viram, né? O Eric falou que quando for milionário não vai responder nada de vocês. Não é isso. Eu terei alguém que responda por mim. Não, mas enfim, é porque a gente consegue, né, acompanhar, não tem 50 milhões de comentários. Pode comentar lá, fala que você tem mais revistas que o Eric, etc. Eu não vou comentar isso. Certo. Mas é pra falar em Morbius, o Morbius é do início do ano já, não é? Ou eles mudaram quem a data? Quem falou em Morbius? Pois é, ninguém sabe não, filme. Desse filme. Tá aqui, ó, no chat, o Marcos comentando que... Acabou de comentar. É, realmente, tá bem estranho isso. 30 de julho. Não é, dá tempo. Ou eles algo... escondem até... a dia da estreia. Não lançaram um filme aí que depois vai ter DLC, esse filme dos gatos aí? O gatos. Vai ter DLC? Como é que é o negócio? Lançaram o filme sem finalizar e todo mundo meteu o pau. A gente mandou as cópias erradas, vamos mandar o certo agora. Tipo o filme do Sonic. Só que o do Sonic foi só o trailer, foi... O do Cats foi o filme todo, eles fizeram. Que beleza, hein? Dava pra ver a mão dos atores normais. Uma coisa que a gente pode comentar, que eu eu tenho que citar, já que eu falei do Cats, um dos melhores comentários de 2019 foi uma crítica a esse filme do Cats, que o Cats é a pior coisa que aconteceu pros gatos desde os cachorros. Aqui, a gente tem uma novidade pros Classic, né? Você acha que a gente pode falar, ô Magali? Tem? Não sei, tem. Deixa eu vou mandar aqui em segredo aqui pro Magari. Eu lembrei, eu sei o que é. A gente pode comentar, né? Depois então, eu corto na edição. Pera. nem sei se tem alguém assistindo, né? Então eu acho que eu posso comentar. A gente se despediu, foi todo mundo embora. Mas então, eu vou falar então. É o pessoal, só ficou um, que é o pessoal que fica na. Que se não for o povo que tá com o YouTube aberto, é o pessoal que fica na cena pós-crédito pra ver se tem qualquer filme agora. Aí, ó, então vai ter uma coisa pós-crédito. O Sweep View Classic, né, há muito tempo atrás, a gente fazia sempre a primeira semana, na primeira semana, algo diferente, né? A gente comentou Spider Super Stories, depois a gente comentou Untold Tales of Spider-Man, depois Homem-Aranha 2099, e a gente parou um pouco com isso, e agora a gente tá querendo voltar em 2020, inspirado pelos programas que terão aí em janeiro, né? Que em janeiro a gente vai comentar Atos de Vingança, né? Serão, acho que, 4 programas focados em Atos de Vingança. 3 programas focados, acho. Enfim, 3 programas focados em Atos de Vingança. Que é aquela história em que os vilões trocam de heróis para enfrentar e tal, e enfim, né? É uma história focada nos vilões. Então, a partir de fevereiro, a gente vai começar a ter um desses Trip Views Classics por mês focado em algum vilão, numa história que não necessariamente tem um Homem-Aranha. Então, por exemplo, só para explicar melhor, né? É, sei lá, o Dr. Octopus, ele enfrentou o Capitão América em duas revistas, e depois de 5 anos ele enfrentou, sei lá, o Homem de Ferro em outras 2 revistas, não sei. Então a gente vai pegar um programa e comentar essas 4 histórias do Dr. Octopus enfrentando esses personagens, né? Ou seja, é uma forma de, ah, você é fã do, sei lá, do Mistério, você vai conseguir ouvir não só os programas que ele participou nas revistas do Homem-Aranha, mas também ele enfrentando outros vilões, né? Então, a gente vai fazer esses Trip Views Classic focados nos vilões aí. Enfim, é um, a gente vai tentar fazer, e não é tanto programa assim, né? Os caras quase não aparecem fora do Homem-Aranha. É. Tirando uns e outros que passaram a ser vilões de outros personagens, tipo Homem-Aranha. É, Homem-Areia vai ter bastante programa, né? Por ele virou vilão do Quarteto, basicamente. De certa forma, já começou com isso, porque um dos últimos podcasts do ano foi justamente um do Venom enfrentando os Vingadores. Exato, é verdade. Sim. É, muito provavelmente, vai ser mais ou menos assim, o 1º de janeiro vai ser o especial 300, né? É, aí o Tizis tem... Esparta lá, o... Tizis Esparta. Eu falei que eu ia repetir essa piada, quem ouviu o podcast do Aranha Verso. Que eu errei o número lá. É verdade, pior que é verdade. E eu tive que gravar um adendo só pra mim não perder a piada lá. Era o especial 250 e você tá lá, ah, hoje é 300, é 300. Mas então o 301, 2 e 3 vai ser Atos de Vingança, né? E aí em fevereiro a gente começa com um Atos de Vingança focado nos vilões do Homem-Aranha enfrentando outros personagens. E aí de março pra frente vai ter esses programas. É, porque pra quem não sabe, Atos de Vingança foi uma série com uma mega saga que na época era nas revistas mensais que acontecia, que foca, a ideia principal dela é pegar vilões e jogar contra heróis que nunca tinha enfrentado ou tinha enfrentado pouco. Pra tentar dar uma variada, pra tentar pegar de surpresa. Aí o Aranha enfrentou um monte de bucha lá, vilão do Homem de Ferro. O Homem de Ferro enfrentou umas... Chegou a enfrentar vilão que ele já tinha enfrentado antes, eu acho que o pessoal não sabia. Não, é isso, ou enfrentar pouco também. Fazia tempo que não enfrentava. O Homem Hídrico ficou passeando por aí. O Venom aparece em uma página na revista Quasar só pra dizer, olha, tem o Venom aqui, compre seus idiotas. Aí ele é preso na primeira página. É realmente isso. Ele dura duas páginas. Ele dura duas páginas. Ele foge em uma e é preso na outra. Estou chegando e na segunda o Quasar pega. É que só de curiosidade, eu já olhei todas as revistas da Marvel de 62 a 71. É, por enquanto, os vilões que aparecem aqui, que a gente lá, deve fazer para reflexo programas, do óculos dele, a planilha ali. Ó. É, eles são... Não vou dar spoiler do que eu vou acabar de falar, né? É, os vilões aqui são o Electro, o Camaleão, Homem-Areia, Rhino, Escorpião, Kraven... E eu não sei se a gente vai falar desse daqui, mas tem o touro dos executores. Sozinho. Touro. E tem o besouro também, mas o besouro eu acho que não é muito do Homem-Aranha, né? Então... É de todo mundo. Exato. Mas assim, até 71 desses aqui, os únicos que apareceram bastante para ter um programa completo foi o Homem-Areia. O resto apareceu só em uma ou duas revistas. E a gente normalmente comenta 4, né, no Trip View Classic. Enfim. Só adiantando aí para quem viu esse finalzinho, né? Vai ser uma coisa que a gente vai implementar aí em 2020. Certo? Acho que é isso, certo, né? Agora sim. Bom, e então eu quero deixar... Tipo, falando agora, acabou. Pode ir embora. Agora... Eu só quero deixar o agradecimento, né, também a todo mundo que acompanhou o site, seja pela fanpage, seja no grupo do WhatsApp, do Facebook, ouvindo os podcasts, né? A gente tem 3 podcasts diferentes, inclusive vou até comentar aqui agora, que a gente tem os Trip View Classic, que sai toda quarta-feira, e os Classic, eles comentam revistas antigas do Homem-Aranha de forma cronológica, né? Então a gente começou lá em 62, na revista que saiu em 62, e aí vai comentando uma por uma, e já chegou em 1989 ou 90. Já estamos em 90 já. Já está em 90. Então, de 90. Agora em 2020, inclusive... Eu acho que eu até tenho isso aqui anotado, deixa eu ver. Em 2020, agora, a gente já tem... Tormento, né, que é o início da revista do McFarlane. A gente tem Inimigos Mortais do Homem-Aranha. A gente tem o Puma aparecendo. Puma já apareceu, faz tempo. Tem outra revista do Puma. Tem várias revistas da Silver Sable também, aparecendo mais e tal. Então, assim, 2020 a gente tá entrando nessa fase aí nos Classic. Então, o Classic é isso, né? A gente comentando a revista antiga do Homem-Aranha. O cara que quer dizer é o Puma como dono do Clarim. Nas últimas edições aí, a gente comentou que ele comprou o Clarim para ajudar o Homem-Aranha. Porque naquelas páginas lá, ele tava com a dívida de honra. Até ele perder a dívida de honra na página seguinte, aí na página seguinte ele retoma. E o Puma é assim, eu tenho uma dívida com você. Não, agora eu vou te matar. Putz, agora eu tentei te matar, agora eu tenho outra dívida com você. Ah não, mas eu tenho que matar. Mas eu não tenho mais, agora eu já paguei. Não, agora eu tenho de novo. É tipo isso, né? Ah, tem um retorno de Serpente Sinistra. Ah, já? Tem um retorno, de Serpente Sinistra. Provavelmente o retorno, sim. Tava confundindo com aquela que não tem roteiro lá, que é só tiro, porrada, bomba. E GOG. Na sexta-feira a gente tem o Tweep View, né? O que não é clássico na sexta, que é de revista atual, né? Então a gente comenta revistas aí que estão saindo agora nos Estados Unidos, no Brasil e tal. Então, esse é o programa de sexta. E toda sexta-feira da última semana do mês, ao invés de ter esses dois, a gente tem o Cast, ou seja, são só 12 por ano, igual eu comentei, né? Que é um programa que a gente fala de assuntos diversos. Agora, nesse daqui está sendo de retrospectiva, mas igual eu falei mais cedo, né? Tem dia falando sobre profissão, falando sobre histórias específicas, enfim. Tem um monte de programa aí. Então, eu estava agradecendo aqui quem acompanhou. Então, assim, também quero agradecer a quem ouve os programas, né? Seja pelo Spotify, seja pelo site, seja pelo assinando no aplicativo lá de podcast, né? Às vezes a pessoa ouve só o Classic, ou só o View, ou só o Cast, ou então não ouve nenhum porque acha que é uma confusão e tal, mas estou explicando aqui que são três diferentes, né? Que às vezes fica mais fácil de entender também. Enfim, fica aí a mensagem do Everton aqui. Já comentaram da Guerra do Aranha contra o Dudu e o Carluxo? Quem? Carluxo, os Irmãos Lobo. Ah! Eu citei aqui, na hora que a gente fala dos Irmãos Lobo, eu falei os Irmãos Lobo, o Eduardo, o Carlos e o Flávio. Ninguém reagiu. Eu ia até perguntar agora se não seriam os Irmãos do Flávio. Aqui tem um quadrinho lá que aparece três lobos, aí a gente falou que era o terceiro que apareceu. Bom, e então assim, como a gente comentou, né, muito obrigado a todos que acompanharam. O Everton lembrou aqui que o Nils foi pro espaço esse ano. Eu acho que foi ano passado já, não? Não, acho que desse ano, na época do filme, né, ainda tinha, aí acabou as notícias, acabou os Nils. Mas... Enfim, então, agradecimento a todos aí. E quem acompanha os nossos podcasts e também a fanpage e tal, sempre indique para algum amigo que você sabe que gosta do Homem-Aranha e tal, que assim, é dessa forma que o grupo de fã-clubes aqui, né, o fã-clube do Homem-Aranha, Aracnofã, vai crescendo e vai alcançando mais pessoas e tal. Então, é isso, né? Mais alguma... comentário? O Gilson pediu para você colocar no grupo do Zap ou no... a numeração que a gente vai falar nos clássicos. Acho que ele tá falando de antes do programa. Pode ser. Pode se preparar para ler, talvez. Pode ser também, é. Tinha uma época que eu fazia isso no Facebook, mas é... Sim, ficou... você postava. Eu postava assim, essa semana vai ser as serviços aqui e tal. Tentar organizar aí. Mas enfim, então é isso. Certo. Então valeu, pessoal. Até mais. Falou. Então, vou desligar aqui. Tchau, pessoal. Sim.